割とあるけど。 Salvador, bom dia, o azul 4463, informação Oscar, 36 graus no 220. Aliás, bom dia, o azul 4463. Confirme o azul? 4463, informação Oscar, solicitou Ilhéus no 220. 4463, Salvador Ilhéus, 220, nível. Pronto para cópia? Pronto. 4463, Salvador Ilhéus, 220, nível autorizado, decolagem da 10, primeira curva direita, prefira a saída da El Leda, pós Leda, direto, voo direto Ilhéus. 5066 no transponder, o controle em 120, decimal 8, o azul 4463. 4463, quente, autorizado Ilhéus, 220, decola da 10, primeira curva direita, da El Leda, pós direto Ilhéus, 5066, transponder, controle 208. Após quando o plano de pressionamento puxa 4463, azul. Tente, 4463. 0 graus, 12 de nós. Tente, autorizado decolagem de 0, está 319. Oi, bom dia, boa tarde, web 5728, mantera. Web 5728, alinhar e manter após a rolagem do R2 da TAR. Alinhar e manter após o TAR, 728. Controle Salvador, eu sou 3895, necessito fazer desvio à direita, a fim de evitar formações. Eu dirigi a porta perna para 3895. Reporta aliado, 3895. Mantendo o nome pai. Sente, reporte visual, o Bravo Papa Serra. Só 3895 após desvio, voa Leda. Após desvio, voa Leda, o TAN 3895. Autoriza bridge após desvio? Bridge área do centro, tá 3895 após desvio, voa Leda, aguardando contato direto com Recife. Sim. Uniform. Controle agora 1208, tem um bom voo. 0831. Salvador, tá 3191, bom dia. Bom dia, tá 3191, contato radar na decolagem sobre o 3407 da Delta. 3407 da Delta, 3191. Pronto, cópia 340 para Porto Seguro. Positivo. Tente da Papá, pronto para cópia. Uno Alô, 777, Salvador Porto, seguro, autorizado ao nível 340, decolagão no zero, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto Porto Seguro. 5073, no transponder, o controle 120.8, voo no 777. Autorizado 340 para Porto Seguro, primeira curva direita, decolada 10, da El Leda, depois direto Porto Seguro, 5073, 119.8, o controle, confirma. Só confirmando o controle em 120.8, 120.8. Ah, positivo, é mesmo. 128, obrigado. Correto, reporte pronto. Chamarei, Alver. Salve, Salvador, bom dia, web. Boa tarde, web 6741, gate 10, gate da Papá. 340, Guarulhos. Pronto, cópia? Pronto, pra cópia. Webjet 6741, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decolada 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, voa posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme o plano. 5103 no transponder, o controle 120.8, Webjet 6741. 340 para Guarulhos, decola da 10 com primeira curva direita. Saída da, El Leda, intersecção Leda, Leda Bridge, intercepta Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota. 5103 é o transponder, 108 controle. Correto, reporte quando pronto. Reportará. 295. Agora, só lembrando 175. Muito bom dia, boa tarde, avisado 5728, cruzador José. Web 5728, contato radar, pilotado 350, sai da PUCA. 350 na PUCA. Quando possível, vocês estão no futuro de Aru? Autorizado da presente, Jama, web 5728. Jama da presente, obrigado. Braço, Papa Terra, frequência livre. A 3895, chame Recife 251, 3325. O TAN 3895, chama Recife 251, 13395, é isso? 25. 3325. Ok, obrigado, uma boa tarde. Estão Zulu, check trem, livre pouso, pista 10, 120 graus, com 10 nós. Passado checado, livre pouso, Tango Zulu. Falou, Salvador, 4463, puxa acionamento, portão 8. Time? 4463, pro puxa acionamento, portão 8. 08 ao portão, coordenação tipo de solo, reporte para o táxi 4463 azul. Autorizado pushback, acionamento 4463. TAN 3191, chame Recife, 1251, 13325. 251, 3325, TAN 3191, obrigado. 7 São Zulu, estava 17, direita 121, decimal 9. Afirmativo, Alfa Kilo para o Pac 3, direto São Zulu. Webster 728, chame Recife, 1-268-5, alternado no 2545. 285, 2545, obrigado, boa. Papa Romeo, Alfa Eco Fox, aerostar para acionamento. Livre acionamento, ataques, o Alfa Eco Fox. Obrigado. Alfa X-Ray Yankee, acione o código 0276, posição normal, reporte a 15 milhas de Salvador. Afirma. Salvador, muito boa tarde. O gol 1745 na informação Oscar Cruza, 1-0. Gol no 754, acena identificação, chegada a mar, desce até o 050, da presente voo Itape. Na boa de Itape para 050, sim. E 3 horas de autonomia. Estimativo azul 4463, táxi via pátio, Índia, no ponto de espera chama 286, o time entrou no 096. Pátio Índia, torre 286, QNH no 016 para o 4463. Giletano Zulu, aposto para ingresso no pátio principal, por gentileza. Alpha Fox, lance por relator. Prossiga para Alpha Fox. Tem um estimado para iniciar o táxi? Está pronto para iniciar o táxi. Autorizado, agilizando o quanto possível. Reporte para ingresso na 17, Alpha Fox. Giletano Zulu, vai dar passagem ao Embraer da Azul, que se dirige até o ponto de espera. Está visual ao contrato? Após a Embraer da Azul, ingressa pátio 1, Lima, Mike e Quebec. Na Quebec chama a torre, 108.6, Giletano Zulu. Pátio 3, confirma? Quero. Reposte quando o professor táxi coordena essa equipe de solo. Boa tarde. Ó, 941. 941, confirma a velocidade? 270, mano. Sente, tem condições de manter até mais próximo? Quero. Sente. Autorizado decolagem da pista 17, o vento 1-0 graus com 1-0 nós, o Alpha Echo Fox. Quando espera, 1-0 pronto, azul 4463, bom dia, boa tarde. O azul 4463, boa tarde, alinha e mantém a cabeceira 1-0. Alinha e mantém 1-0, 4463. Romeu Alpha Echo Fox, decola os 27, chama agora o controle em 120, decimal 8, tenha um bom voo e grato pela agilidade. 1208, muito boa tarde, ao Papa Romeu Alpha Echo Fox decolado, saída Puca, 1000 pés passando. Papa Romeu Alpha Echo Fox, contato radar, 270, saída Puca. Sobe a 270, saída Puca, Alpha Echo Fox. Salvador, Web 6741, gate 10, posto bem estacionamento. 4110, portão, contra essa equipe de solo, reporte para o táxi. Reportará, 6741. autorizado, Juliette Tango Zulu até o Pátio 5, o Juliette Tango Zulu. Fox, tá presente, Rui Jama. Jama, dá presente, ó, Pet Fox. Voo na 754, desça para 2 mil pés, ajuste 1015, reporte o localizador. 2 mil pés e 15 repassaremos, obrigado. Voo na 941, desça para 050. 050, 941. Boa tarde, TAM 3804, formação Papá, cruzando 190 para o 1550. TAM 3804, acena identificação, chegada Mari, desça para 060, reduza 250 mais. Descendo 060, 2509, chegada Mari, TAM 3804. X-Ray Yankee, check transponder. Bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 4190 da Trip, confirma os dados para o táxi, por gentileza. O 5490 está pronto para o táxi nesse momento, está com 68 a bordo. Alternativa e autonomia, por gentileza. 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Solo voo 777, na portão 5 para pushback de acionamento. Voo no 777, aguarda, por gentileza. Está aguardando. Trip 5490, táxi em frente até o ponto de espera da 10, via Pátio 1, Índia. No ponto de espera chama a torre 1086 e o altímetro 10, no 5, trip 5490. 5490. 208, boa tarde. Boa tarde. Pronto pra cópia? Presidente da Serra, Salvador, Siri, Sierra Índia, Romeu, Índia, 045 é o nível, decolada 197, primeira curva direita, corredor Axé, restrito 1000 pés até o farol da Barra, após liberação do controle. 0123 no transponder, o controle 120.8, quilo Quebec Serra. Salvador, boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, contato radar, bloqueado 220, saída da EL. 220 na DAEL, 4463. O Azul 4463 após 2000, autorizado Leda. 2000 Leda, 4463. Para o táxi, POB 104, 430, alterna Confins. Estimativo, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e Índia. No ponto de espera, quando pronto, chama a torre 1086. O altímetro 10, 9667-41 da UAB. Via Pátio 1 e Índia, para ponto de espera da 10. Quando pronto, 7185, 10, 9, ajuste 6741. Só corrigindo a frequência, 118, décima 6. 118, 6, obrigado. 1777 ao solo, voltando. Só na escuta. Coordenação equipe de solo, após o Boeing da Web passar a cauda, tá livre, 905, coordenação equipe de solo, Bono 777. Ok, ok, coordenação vai prosseguir após a web, o Gol 1777. Prossiga para o controle. Boa tarde, TAM 32 no meio, informação papá. TAM 32 no meio, acena identificação, chegada a Mari, desça até o 0620. 060 na Mari, TAM 32 no meio. Alpha, X-Ray, Yankee. Prossiga, senhora. Ah, reporte ingressando no corredor Interlagos. Positivo, reporte lá no Interlagos. Informo que ainda não recebo nem Alpha nem Charlie. Positivo. 490, decolou os três casos. Controle 120, decolou 8. 208. Localizador tem a pista vista, Gol 1-2-1-7-5-4. Gol 1-7-5-4, completo final, torre 118-6, bom pouso. Obrigado. Gol 941, curva à esquerda, Vana para 040 para interceptar o localizador. 040, bloco, 944. Tá, de web 6741, pronto no ponto de espera da cabeceira 1-0. 741, a Lima tem 1-0. A Lima tem 1-0, 741. 251. 252, canta 2 no meio. O Gol 941, desce até 2010, 2015, reporte estabilizada. 2015, reporta não, 941. Alfa, Xbox, chama Recife, 2685, alternado 12545. 1-2-6-8-5-2-5-4-5, Alfa, Fox, Trip 5490. Trip 5490, contato radar, fila para 200, sai da Momo. Sai da Momo. Libera da restrição de 15 milhas, 10 mil? Livre. Curva da aérea esquerda, vem na proa de Momo, Trip 5490. Esquerda, proa de Momo, grave. Interlagos, Alfa, Cheia. Certo, sim, a gente vai aguardar para o táxi, tem um tráfego transporte enfermo, tá vindo na final para 17, vai gerar base daqui a pouco, e o tráfego é a parte 5, sim.